episódio anterior, após capturar um poderoso Bulbasauro, Ash e Sis encontravam-se perdidos em meio à perigosa e sombria floresta de Viridian. Graças à ajuda da Poké Agenda criada pelo Professor Carvalho, nossos amiguinhos conseguem encontrar a saída e partem rumo ao centro Pokémon da cidade para pegar Pikachu, que ali se encontra em recuperação. Chegando lá, uma grande surpresa aguarda por eles. E olha lá, Ash! Esse cartaz na parede diz que está sendo realizado o campeonato da Liga Pokémon Regional. O quê? Deixa eu ler isso. Nossa, eu não acredito. Ainda bem que você leu esse aviso. Isso é que é sorte. Sorte? Por quê? Ora, Cissa, se você não tivesse lido esse aviso, eu não saberia que já começou o campeonato da Liga Pokémon Regional. E daí... Daí? Bom, e daí eu não teria tempo pra correr até lá e me inscrever na competição. Competição? Ah, não vai me dizer que você vai entrar em batalha de novo. Eu não. Ai, que susto. Graças Nossa. A Deus. O que que é? Não é, Cissa. Pelo amor de Deus, não batalha de novo, não. Vamos logo, Cissa. A gente não tem mais tempo a perder. Pega o Pikachu e vamos embora. Pra onde? Pro campeonato da Liga Pokémon Regional. Nós vamos enfrentar os outros treinadores de Pallet. Aventura, aqui vamos nós! Ai, meu Deus, essa minha boca enorme, porque eu não fico caladinha. Os Segredos de Pokémon, capítulo 3. É assim que se faz! Ai. Olha lá, Cissa. Ele vai ganhar o combate. Eu não quero nem ver, não quero. Cissa, o que você tá fazendo olhando pra lá? Eu sei lá, o combate, não tô? Cissa, o combate é pra cá. Quer fazer o favor de parar de bancar a bobona? Você tá olhando pro lado errado do estádio. Desse jeito, você não vai ver nada. Pois a ideia é essa, Ash. Eu não quero ver nada na dica. Pronto, Cissa, já acabou. Acabou, é? Acabou, sim. E você não viu nada. Ai, quem venceu? Aquele treinador que eu vou enfrentar agora. Ah, não, Ash, por favor, não faz isso, não. Como assim não faz isso? É a única maneira que eu tenho de capturar um Charmander. Capturar o quê? Um Charmander, Cissa. Charmander? O que, que é isso? Um Charmander, Cissa, é um Pokémon meio lagarto que tem um grande poder de combate. Meio lagarto? Isso mesmo, ele lança fogo pela boca. Fogo pela boca? Ô, Ash! Você sabe que criança não deve brincar com fogo, né? Eu não vou brincar com fogo, Cissa. Quem lança fogo pela boca é o Charmander, não eu. Ah, mas mesmo assim, Ash, isso não é perigoso? Muito pelo contrário. Um Charmander tem muito mais poder de ataque que um Bulbasauro, um Squirtle, por exemplo. E adquirindo experiência, ele se torna quase imbatível. Eu preciso capturar um Charmander. Ah, Charmander, Squirtle, Bulbasauro... Eu já tô me enrolando todo de novo. Vem cá, dá pra explicar um pouquinho mais sobre os Pokémon pra mim? É claro que dá, Cissa. Deixa eu consultar a minha Poké Agenda de novo. Opa! Mas espera aí, Cissa. Aqui tá meio barulhento. Vamos lá fora do estádio que eu te explico tudo isso. Ué, Xi, eu posso te fazer uma perguntinha antes? É claro que pode, Cissa. Vem cá, será que não daria pra gente comer uma coisinha? Sei lá, tomar um suquinho de açaí antes da gente começar? Uma coisa assim energética, sabe como é que é? Eu tô com uma fome, Ash. Ô, Cissa, a gente veio aqui pra participar do campeonato e não pra fazer um piquenique. Ai, tá bom, tá bom. A gente come alguma coisa depois. Então, vamos nessa? Vamos. Pronto, aqui está bom. Já dá pra gente conversar direito. Puxa, muito melhor do que lá dentro, né? Não que eu queira reclamar, mas estava muito barulhento, né? Eu não estava ouvindo nada. Mas o que, que você queria, Cissa? Nós viemos a um ginásio de combates e não a um balé. Olha, quer que eu fale a verdade? Quer? Eu preferia muito mais ver um balé. Cissa! Tá bom, Ash, eu não reclamo mais. Pronto, juro, juro. Agora liga aí a sua Poké Agenda para eu ficar conhecendo um pouquinho mais sobre os Pokémon. Tá bom, mas por qual deles você quer que eu comece? Deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu ver... Ah, que tal sobre aquele Char... É Charmander. Isso aí, Charmander. O que um Charmander faz assim de tão interessante, hein? Bom, pra começar, ele solta fogo pela boca. Tá bom, Matt, isso eu já aprendi. O que mais? Bom, o Charmander tem um negócio muito interessante. Que negócio é esse? A gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar o fogo dele apagar, porque senão... Porque senão... Ele nunca mais vai poder lutar de novo. Ai, tadinho. O que mais você tem de interessante pra me falar sobre o Charmander, hein? Bom, aí deixa eu ligar minha Poké Agenda, né? Ai, por falar em ligar... É, já percebi, o seu celular tá tocando. Ai, Ash, posso atender? Você não se incomoda? Deve, né, Cissa? Atende logo. Engraçado, não é a primeira vez que isso acontece, não. Você começa a ligar a sua Poké Agenda... E o seu celular toca primeiro. Vamos, Cissa, atende logo antes que desliguem. A gente ouve a Poké Agenda depois. Tá bom, peraí. Alô? Quem é? Não é, Cissa, não vai acreditar. É pra você. Ah, não vai dizer que... Exatamente. São seus fãs querendo falar com você. Não posso fazer nada, Ash. Puxa, Cissa. Olha, eu não sabia que eu era assim tão famoso. Mas você é. Bom, nesse caso, deixa eu falar. Alô, Ash. Eu queria saber quantas pokebolas um treinador pode usar nos combates. Segundo as regras da Liga Regional Pokémon, um treinador pode usar até 6 pokebolas no máximo. A Karina de Brasília tem uma perguntinha. Ash, o que você acha de ser tão famoso assim? Olha, Karina, eu me sinto muito bem. A fama não me incomoda nem um pouco. Afinal, eu quero ser o maior treinador Pokémon do planeta. E com o Pikachu me ajudando, a gente logo logo chega lá. Isso aí, Ash! Mas agora tem outra pergunta. Pode falar. Eu sou o João Carlos e queria saber o seguinte. Além de querer ser o maior mestre Pokémon do mundo, o que mais você quer ser quando crescer? Aí uma boa pergunta, viu? Quero saber também, Ash. O que você quer ser? Bom, deixa eu ver. Eu acho que veterinário ou treinador de animais selvagens. Ai, bonitinho. E tem mais perguntas, hein? Oi, eu sou o Marcelo. Quando é que o Pikachu vai estar pronto para evoluir para o Raichu? Bom, Marcelo, isso vai depender dele. Por mim, ele não evoluiria nunca para Raichu. Mas todo mundo cresce um dia, né? Vamos ver. É a vez da Bia, do Rio de Janeiro. Fala aí, Bia! Oi, Ash. Eu adoro você. E quero saber o seguinte. Por que o Pikachu não gosta de entrar na Pokébola? Obrigado, Bia. Agora, eu acho que o Pikachu não gosta de entrar na Pokébola porque ele tem medo de ficar lá. Mas ele também é muito tímido. Pode ser por isso. O que importa mesmo, Bia, é que nós somos grandes amigos. Tá respondido? Tá sim, Ash. Vamos à pergunta do Beto, de Manaus. Como é que faz para acordar um Snorlax? Olha só, tem um jeito, viu? Tocando a Pokéflauta. Aí aquele dorminhoco acorda. Ash, me responde o seguinte. Onde é que o Togepi foi encontrado? Tá aí uma pergunta que já me fizeram outro dia. Eu tenho certeza que muita gente quer saber isso. Portanto, anota aí. Foi lá no Canyon Grampa. E tem mais uma perguntinha. Eu sou a Maria Paula. Como é mesmo o nome daquela cidade onde a Misty capturou por acidente o Psyduck? Bem lembrado, Maria Paula. Foi lá em Hop Hop Hop. Quem tá na linha agora é a Vânia, de Guarulhos. Por que não se deve usar Pokémon voadores contra Pokémon de pedra? Por um motivo muito simples, Vânia. Os Pokémon voadores são fracos contra os tipos de pedra. Uma vez eu usei o Pidgeotto contra o Onix e quase me dei mal. E quem vai falar agora é a Simone, de Juiz de Fora. Oi, Ash. Eu sou a Simone. Aproveitando que você está falando sobre novas espécies de Pokémon, que tal me contar um pouco sobre o Snubbull, que me lembra muito um Bulldog e eu acho uma gracinha. O Snubbull, como você já viu, é um tipo de Pokémon canino. Suas formas lembram mesmo os Bulldogs. Segundo o professor Carvalho, ainda não foi descoberto qual é o seu verdadeiro poder, mas acredita-se que ele tem uma poderosa mordida. Alô? Quem? Fala mais alto um pouquinho. Ah, peraí. Olha, é a Roberta de Niterói, no Rio de Janeiro. É a Roberta. Quantos irmãos tem o Brock? Oi, Roberta. O Brock tem mesmo uma porção de irmãozinhos, não é? Anota aí pra você. Ao todo, são 10. E agora quem faz a pergunta é o Sidney, de Recife. Que objeto é aquele que o cadáver e o alacazão estão sempre segurando? É uma colher. E tem mais gente querendo falar, Ash. Peraí, alô? Alô? Caiu a linha? Ai, meu Deus do céu, parece que a bateria riou. Ah, de novo? Ah, também é muita gente querendo falar com você, né, Ash? Desse jeito, não tem bateria que aguente. Arriou. E agora? Bom, agora o jeito é a gente botar pra recarregar. E demora muito? Um pouquinho assim. Que a gente vai fazer enquanto isso? Que tal você ligar a sua Poké Agenda pra gente ouvir um pouco mais sobre os Pokémon? É, boa ideia. Vamos começar pelo Charmander? Pelo Charmander? Cissa, você tem que ouvir como ele é legal. Solta fogo pela boca, é super amigo. Quando é bem treinado, é quase imbatível e ele... Tá bom, já me convenceu. Vamos ver o que a sua pouca agenda fala sobre o Charmander, que eu já tô curiosésima pra saber mais sobre ele. Então tá, vamos lá.